Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Marco Antônio, como vai? Tudo bem? Eu tô, e você? Olha, como nada na Rádio Showtime acontece por acaso, né? Antes de começar o programa aqui, não sei por que foi escolhida uma música maravilhosa para tocar, chamada do filme Car Wash. Sim. Né? Eu acho que o subtítulo no Brasil, acho que era Onde Acontece de Tudo, né? E por acaso, né, se fala muito no Brasil nos últimos tempos em que? Na Lava Jato. É. Né, eu estava até comentando com um amigo, o Chico Mugem, mega discotecário, esses dias. Até, pô, como é que essa música, né, não toca mais nos últimos tempos? Mas nada é acidental. Nada é acidental. Ai. Car Wash é boa, tudo. E você, como é que tudo tá? Tudo jóia. Baita canção, né? Oh, fantástica, viu? Baita canção. Fantástica. Não vai acreditar, mas quem escreveu esse filme Car Wash é o diretor, aquele John Schumacher, que fez 8mm, que fez dois filmes do Batman. É mesmo? É. Ele era figurinista e daí queria entrar na área de cinema. E daí começou a trabalhar. Desculpa ter essa barulheira, é um vizinho que tá usando uma furadeira. Eu acho que ele está tentando, de repente, fazer um túnel para roubar algum banco. Provavelmente. Coisa. Isso. Mas, de qualquer forma, foi o... fez aquele filme lá sobre passar por uma cabine telefônica, por um fio, com Colin Farrell. Lembro. Pois é, aquele diretor lá, antes de virar diretor, ele tentou a vida como roteirista, e um dos primeiros filmes que ele escreveu foi esse clássico Car Wash, filme divertidíssimo. Te lembras muito bem do filme, gosto, né? Gosto muito, viu? Isso. É a banda Rolls Royce, né? Rolls Royce. Não, ou é Rose. Maravilha, vamos começar eu então. Eu acho que é Rose Royce. Desculpa, eles fizeram um jogo, né, na pronúncia de Rose com Rose, né, do carro. É. Deixa eu dizer uma coisa antes. Dê uma lida depois num post que eu coloquei na minha página, tá, do Carlos Brickman, Atire a Primeira Pedra. Olha, eu li! Fantástico, eu li, fantástico, hein, fantástico. Se eu não me engano, acho que na página dele, onde saiu originalmente, acho que eu curti. Fantástico. Maravilha. É exatamente sobre esses escândalos que a gente tem falado em outros programas aí. Exatamente. Ou seja, onde é que vai acabar isso, correto? Exatamente, é fantástico. Maravilha, querido. Vamos lá? Vamos começar nos anos 50, então? Vamos começar. Vamos lá, 57. Take me back, baby, try me one more time. Take me back, baby, try me one more time. If I don't make you love me, tain't no fault of mine. I need your loving, baby, don't leave me all alone. Without you, I'll go crazy. My own. Essa canção é, eu acho muito legal, é bem mistura de country com rock and roll, é de 57, o nome é Take Me Back Baby, ou seja, aceita-me de volta, meu amor, ou meu neném, minha querida. O cantor é Guy Mitchell. Há umas semanas a gente até falou sobre o Guy cantando, tocando outra música obscura dele. No caso, um dos maiores hits da carreira dele, a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco, é uma canção chamada Pretty Little Black Eyed Susie, que é de 53. Falar aqui um pouco da vida dele. O nome de batismo dele é Albert George Chernik. É, filho de croatas, nasceu em 1927, faleceu há cerca de 18 anos, como eu falei, foi cantor pop, misturava country, e a partir do final dos anos 50 começou a colocar bastante rock and roll também nas canções dele, muito sucesso nos Estados Unidos, grande parte do Canadá, no Reino Unido inteiro e na Austrália. Ele vendeu cerca de 44 milhões de discos, incluindo 6 milhões de singles, né, de compactos. Como eu falei, filho de croata, serviu no exército por 2 anos, lutou na Segunda Guerra Mundial, e ele também foi ator, ele canta e aparece como ator num musical chamado E As Ruivas Chegaram. O título no original era Those Redheads from Seattle, ou seja, se fosse traduzir literalmente, Aquelas Ruivas de Seattle, mas obviamente eles tinham sempre no Brasil que sacanear o título e colocar alguma coisa estapafúrdia, então pelo menos até não é dos mais estapafúrdios esse título brasileiro, E As Ruivas Chegaram. Esse filme que ele apareceu e cantou é de 52, foi filmado pela Agnes Moorehead e pelo futuro Beth Masterson, o Gene Barry. O filme pode ser ouvido ele também pode ser ouvido... Agnes de A Feiticeira, né? Exatamente. A futura bruxa-chefe, diríamos. Sim. Assim. Isso. Ele pode ser ouvido nas filhas sonoras de um faroeste chamado Mocidade Rebelde, numa comédia estrelada pelo Bob Hope, em 59, que foi um dos maiores sucessos de bilheteria do final dos anos 50. Era um filme que satirizava o mito do Jesse James. O título no Brasil foi Valentão é Apelido. Vamos tocar então a... Eu só quero dizer uma coisa. Eu, ouvindo a primeira música, eu comecei a achar alguma coisa conhecida e descobri o que era. O que é? A orquestra Ray Conniff. Uau, olha, como que eu tô, mas a orquestra que eu acompanhou é do Ray Conniff? Sim. Eu aqui falando da canção e não sabia disso. Sim. Legal, por favor, dessa vez me dá um briefing antes. Mesmo eu não sabia disso. Sim, é mesmo? A orquestra que eu acompanhou foi Ray Conniff. Eu fui dar uau, porque uma coisa que dá pra ver bastante foi a influência que ele teve no Elvis, né? Essa canção podia ser completamente como se era do Elvis. Se você der uma olhada no disco que aparece na primeira música, você vai ver lá embaixo, Ray Conniff. Poxa, olha só, eu conheço a música sem mentira, acho que há uns 15 anos e eu não sabia. Eu percebi aquele som, sabe? É porque música de Ray Conniff e filme pornô é tudo a mesma coisa, não muda. Então eu ouvi, eu falei, é Ray Conniff, fui procurar, tava lá Ray Conniff. Tá, chegasse já a gostar de Ray Conniff, eu nunca vou chegar. Não, eu gostava de Ray Conniff, sim. Ah, tá. Gostava. Eu achava bacana aquelas versões dele do Roberto Carlos, aquele amigo, achava bacana aquilo. Vamos pra segunda? Vamos pra canção pra dele de 53? Vamos lá. I love the sea, I love the navy, love my biscuits soaked in gravy. But pretty little black-eyed Susie, but pretty little black-eyed Susie, cross my heart to love you best of all. I love the hills, I love the prairie, I love Jane and I love Mary. But pretty little black-eyed Susie, but pretty little black-eyed Susie, cross my heart to love you best of all. I'm as happy as a king, got the world upon a string, can't ask for more, I'm right at heaven's door. Oh, I used to do a lot of teasing, change my castle. Essa canção aí, basicamente, a letra fala de uma moça chamada Suzy, que tinha olhos negros muito expressivos, que ele achava lindíssima. É uma canção de 53, essa fez bastante sucesso no começo da década de 50 nos Estados Unidos e no Reino Unido, principalmente no Reino Unido, na Escócia e na Irlanda. O pessoal está escrevendo direto, querendo saber, né, do entrevistado hoje. Salva quem espere um pouquinho, que logo, logo ele vem aí falando tudo sobre Paul McCartney e U2. Tá? Então vamos para os anos 60? Vamos lá, Fofunha. Tá. Marco Antônio. Tá, essa canção é de 63, não foi sucesso. O nome é Shy Boy, ou seja, Menino Tímido. O cantor é Lou Christie, o nome dele de batismo, Luigi Alfredo Giovanni. E o sobrenome o sobrenome dele tem a ver com uma coisa que já me chamaste várias vezes no ar, que é... Não, gente, o pessoal que tá falando aí chato, outras coisas, não, é Saco. Sobrenome de Saco com dois Cs. Ele nasceu em 43... Tá vivo ainda. Um dos maiores sucessos dele a gente vai ouvir daqui a pouco, em 65, uma canção chamada Lightning Strikes. Ele nasceu na Pensilvânia, obviamente filho de italianos, numa cidade operária chamada Glen Willard, e depois se mudou para áreas mais populosas, mudou muitas vezes de cidade, também em Pittsburgh. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco... os agentes dele não quiseram lançar, acharam que não ia ter nenhum sucesso, e daí finalmente a Metro-Goldwyn-Mayer, a divisão de discos, lançou, acabou chegando em primeiro lugar nas paradas de sucesso nos Estados Unidos no dia do aniversário dele de 23 anos. Depois chegou aos top 20, né, do UK, ou seja, dos top 20 da parada de sucessos do Reino Unido, e depois chegou em primeiro lugar no Canadá. A voz dele lembra muito um cantor que a gente adora, que é o grande Frank Valli. Sim. Né? Ele começou, só que o Frank Valli começou uns 7 anos na carreira. Ele foi até muitas vezes até chamado de imitador do Frank Valli. Apesar de que os vocais femininos obviamente não tem a ver com o grupo que sempre acompanhou o Frank Valli, o Four Seasons. Mas a voz ele tem bastante a ver. Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras como num filme que eu gosto bastante, 81, chamado Strange Behavior. no Brasil era Massacre Brutal, um filme sobre adolescentes vítimas de experimentos de um cientista louco. No Rain Man, Dutch, que no Brasil era De Volta para Casa. Barcelona, Antes do Amanhecer, Esperando o Sr. Guffman, Os Últimos Dias da Disco, e nos seriados A Gata e o Rato e Família Soprano. Vamos para um dos maiores sucessos dele, que é de 65, que fez muito sucesso, Lightning Strike. You gotta understand, you're old enough to know the makings of a man. Listen to me, baby, it's hard to settle down. Am I asking too much for you to stick around? Every boy wants a girl he can trust to the very end. Baby, that's you, won't you wait? But till then, when I see the lips, baby, to Marco Antônio, tem uma história muito curiosa sobre Lou Christie. Uhum. Eu tenho, até hoje, amigos, Hélio Costa Manso, que na época não era casado ainda com a Vivian Costa Manso, e ele foi para os Estados Unidos e ouviu uma canção de Lou Christie lá. Veio para o Brasil, gravou essa canção, canção entrou na novela Beto Rockefeller, explodiu e nunca tocou essa música no Brasil com Lou Christie, só com o Sunday. Eu vou tocar um trecho pra ver se você lembra. Sim, tá, eu já comentei isso no outro programa. Toca lá. Vai lá, Fufuinha. Lou Christie, essa música não aconteceu nada aqui. Porque... Só essa versão aí, né? Hã? Só a versão do Sunday, né? Exatamente. Que sucesso brasileiro. Qual foi a novela mesmo? Foi na Beto Rockefeller, né? Beto Rockefeller. Era... E quanta gente não dançou lenta juntinho ao som dessa, hein? É, meu amigo. Era o Hélio Costa Manso, a Vivian Costa Manso, mulher dele, e a Maria Amélia Costa Manso, que era irmã dele. E também eles tiveram 500 nomes, né? 500 sim, nomes. Sim. Se fazia muito isso no Brasil, né? Daí acaba que se juntava uma outra pessoa, um outro produtor, e vamos tentar lançar como se fosse uma coisa nova. É, e depois ele foi diretor da Som Livre. Da Som Livre, né? Da Globo. Exatamente. Olha só, o interessante também é que a maioria das vozes de homens no mundo alcança até 1,5 ou 2 oitavos. Né? E a voz do Lou Christie alcança, ou pelo menos alcançava, até 3 ou 3,5 oitavos do agudo. Tá pra nós. Fantástico. Essa Lightning Strike, que a gente tocou um trecho aí que fez grande sucesso, é fantástico. E é, na boa, é totalmente Frank Valli, né? Totalmente. É. Pra te falar a verdade aqui, eu tenho que revelar, até uns 10 anos atrás, eu achava que era Frank Valli. E depois, pesquisando pela internet, eu vi muito comentário, gente, ao redor do mundo, dizendo que as pessoas chegavam pra comprar o disco e pediam Frank Valli. E depois que ficavam sabendo que não era, né? Que era esse Lou Christie. Vamos pros anos 70? Vamos embora. Tá. Deixa aí. Ah, só um pouquinho, só um pouquinho. Ah. Antes de rodar, deixa eu só falar uma coisinha. Vale só dizer também que citar mais algumas trilhas, tá? Além do que eu falei, ele também foi convidado para compor várias trilhas de cinema, mas sempre preferiu não, não embarcar como compositor para trilhas, vale só dizer, tá? Porque tem até gente me escrevendo aqui, tá? Mas e ele, com esse talento todo, né? Ele não escreveu trilhas, não. Então, normalmente, ele fazia canções e daí compravam as canções para adicionar as trilhas. De qualquer forma, desculpa, vamos lá, só queria fechar esse parênteses. Vamos embora. Tá. Going down, sunny day, somehow everything's okay. I've been down and so have you. If you let me, I'll come through. Antônio. Maravilha, né? Essa canção é de 77, do grande Sylvester, ou Sylvester, cantor que tinha uma presença super andrógina e influenciou muita gente, que ele basicamente se travestia, se apresentava com leques e tudo mais. O nome dele de batismo, Sylvester James Jr., ele nasceu em Watts, aquele bairro de Los Angeles, bairro não, cidade de Los Angeles, onde tem, na área de Los Angeles, onde tem, onde várias daquelas gangues, guerras de gangues começaram, né, dos Crips and Bloods, guerras de gangues que até hoje continuam. Ele nasceu, ele faleceu com 48 anos em São Francisco, e ele, como vários dos cantores que a gente apresenta, das produções que a gente apresenta aqui, ele começou cantando em coro de igreja gospel, né, numa igreja pentecostal em Los Angeles. Daí ele deixou a congregação porque ele se sentia perseguido por causa da homossexualidade dele. Daí ele foi para São Francisco, juntou um grupo de performers que tinham até travestis no meio, chamado Discotheques. Daí, em 1970, aos 22 anos, ele embarcou assim direto na contracultura americana, num grupo que também se vestia de mulher, de performance avant-garde, chamado Coquettes, que até tem grande a ver com... Gente, desculpa, tem um vizinho aqui bem sacana, tá? Ele teve muita influência da Billie Holiday e Josephine Baker, e esse grupo Coquettes começou em 68, mas ele entrou no grupo em 70, e vale dizer que tem muito a ver com os Dizzy Croquettes, né, no Brasil, só que começou, se eu não me engano, Dizzy Croquettes acho que foi em 72, também era um grupo performático, meio com bastante crítica social e tudo mais. Ele primeiro lançou um disco sem sucesso, e daí se juntou a Martha Wash e a Isaura Rhodes, que formavam um grupo chamado Two Tones of Fun, e depois se transformaram nas Weather Girls, daquele mega sucesso It's Raining Man, né? Que fez alto sucesso a partir de 1980. A Martha Wash e a Isaura Rhodes acompanharam o Sylvester em vários, fazendo backing vocals em vários dos sucessos disco dele. O produtor que deu bastante força para ele foi um cara chamado Harvey Fuqua, dos discos da Fantasy Records, por sinal tio daquele diretor Antoine Fuqua, que fez O Dia de Treinamento, uhum, Assassinos Substitutos e aquela recente refilmagem com Denzel Washington, Sete Homens e um Destino. Ele pode ser ouvido, o Sylvester, em cerca de 40 trilhas, incluindo Trocando as Bolas, Long Time Companion, no Brasil era meu querido companheiro, foi um dos primeiros filmes a tratar sobre AIDS, sobre as mortes na comunidade gay, um documentário de nome Without You, I'm Nothing, com uma atriz e performer que eu adoro, chamada Sandra Bernhard, vocês devem se lembrar dela naquele filme O Rei da Comédia, sim, com Robert De Niro, né, e o grande Jerry Lewis, no filme Studio 54, do ótimo Mark Christopher, Ninguém é Perfeito, que é um filme com Robert De Niro e o Seymour Philip Hoffman, Um Pobretão na Casa Branca, o único filme até hoje dirigido pelo chatíssimo, na minha opinião, Chris Rock, Nos Embalos da Disco, que é um filme, uma comédia sobre disco music, que eu acho até levemente caricata demais, com Gerard Depardieu, num filme brasileiro chamado Novela das Oito, e vários outros títulos. Vamos só tocar um trechinho, vambora, por favor, do Dance Disco Hit, dele de 78. Essa fez muito sucesso. Muito sucesso, pois é. Ele faleceu, como eu disse, aos 41 anos de AIDS. É interessante que ele deixou os royalties, né? Todos os futuros royalties, ele passou para ONGs e locais e centros de pesquisa para AIDS de São Francisco. Grande cantor, Sylvester, também conhecido como Sylvester James. Essa canção que a gente tocou um trechinho agora, Dance, também chamada de Disco Hit, é de 78, é um dos hinos da discoteca. Vamos para os anos 80? Vamos embora. Wasted time and again on things we already knew, fun to do. I give my love back sometime. Whenever you get some time, I'd like to run. O seu convidado já está na linha, Marco Antônio. Sensacional. Para quem não reconheceu, esse cantando foi o Sir Paul McCartney, a canção chamada True Our Love. A expressão True Our Love, que dá a ideia de alguma coisa que passa, que vai do começo ao fim de algo, né? True, no caso, através de, né? No caso, True Our Love, né? Através do nosso amor, ou passando pelo nosso amor, ou indo de, digamos assim, de cabo a rabo do nosso amor. É uma canção de 83, uma canção que não fez sucesso, de um disco dele de bastante, chamado Pipes of Peace, né? Um disco de 83. Então, honrado em estar prestes a entrevistar o nosso convidado de hoje, que é o jornalista Cláudio Girani. Falar um pouco dele. Ele nasceu, ele se formou em 97 pelo Complexo Educacional Faculdades Metropolitanas Unidas. Iniciou a carreira no jornalismo esportivo, passando pela Placar e pelo Diário Popular. Foi assessor de imprensa. Ele também colaborou com o Jornal da Tarde, a revista Aventuras na História, da Editora Abril. Escreveu um livro de poemas em 96 chamado Preço do Sonho. Depois, em 2005, o livro Paul McCartney, Todos os Segredos da Carreira Solo. Depois, U2, História e Canções Comentadas, foi em 2006. Depois, Na Rota da BR, U2, ou na Rota da BR, U2, 2011. E, recentemente, lançou o livro Masters, Paul McCartney em Canções e Discos. Ele colaborou também nas obras internacionais A Paul McCartney Recording Sessions, que foi em 2013, do milanês Luca Perazzi, e nos livros em inglês The Unknown Paul McCartney, em 2003, do Ian Peel, ou Ian Peel, e U2 A Diary, de 2008, do Matt McGee. Então, eu queria dar as boas-vindas. Tudo bem, Girani? Pô, Marco, muito bem. Eu queria agradecer a presença no programa e agradecer os ouvintes aí por acompanhar. Oh, querido, muito obrigado por ter vindo, tá? Obrigado, que então, agradeço. Vamos começar, tentar começar pelo começo, tá? Por favor, claro. Me diz assim, como tu primeiro, como é que você primeiro descobriu o Sir Maca, né? O Paul McCartney. Por favor, quero saber assim, tua idade, quando tu descobriu, não hoje, não precisa contar. Não, exatamente. Mas local e situação específica, por favor. Eu vou te identificar. Vou identificar você e os ouvintes. Bom, eu acho assim que como no passado, principalmente na época que não havia internet, a gente dependia muito da coleção de discos dos nossos pais, né? E cavocar muito, né? E cavocar muito. E eu era pequeno, acho que 9 anos, Beatles, nessa época, os primeiros álbuns dos Beatles. E quando eu tinha mais ou menos 11, eu estava tocando Through Our Love agora um pouquinho, do Pipes of Peace, coincidentemente foi o primeiro álbum. Ah, é? Foi. Eu tinha 11 anos, 83. E, na verdade, a curiosa história, porque eu curtia da parte solo, não conhecia muito, conhecia mais o Michael Jackson, mas aí eu descobri, a partir disso, que o Paul era muito melhor na carreira, mesmo não sendo um álbum tão forte assim, mas eu gostei do estilo, enfim, você vai descobrindo os instrumentos. Muito amor, né, cara? Exatamente. Muito amor. Exatamente. Foi por aí, a origem veio dessa curiosidade da compra de um disco. Foi em casa, assim, literalmente, estava mexendo nos discos dos teus pais? Como é que tu te lembra bem assim? O disco do Paul, não. O disco do Paul eu pedi pra minha mãe, eu entrei, eu lembro a loja onde eu comprei aqui em Santana, em São Paulo. Que legal. Eu pedi pra ela, eu quero comprar esse álbum aqui e tal. Aí descobri a partir daí, fui ouvindo as músicas e você começa a procurar pelos outros discos, enfim, montando a coleção, né? Olha só, não vai acreditar, mas o primeiro compacto que eu pedi pra minha mãe comprar foi Coming Up. Ah, três anos antes. Isso, exatamente. Foram dois compactos até, um foi Coming Up, do Paul McCartney, e outro foi um compacto que era uma seleção de temas de trilhas, de aberturas de seriados, né? Que tinha Arquivo Confidencial, SWAT, tinha o grande Sammy Davis Jr. cantando aquela Keep Your Eye on Sparrow, do seriado Baretta. Pô, legal, então, legal. É bem legal mesmo. Legal essa exploração, porque no passado a gente dependia mesmo dessa garimpagem, né? Exatamente, da boa vontade, né? A coisa não caía no colo dessa forma. Exato. E às vezes até pedindo para amigos que viajavam trazer alguma coisa pra gente, a coisa era complicada, mas era eu acho que era interessante também. Tinha né? um romantismo nisso, eu trabalho em rádio, né, também. Sim. Eu tenho contato com os programadores mais antigos, eles contam essas histórias que... Você não tinha o download, você não tinha nem as lojas, você tinha duas ou três lojas de importação, por exemplo, a Hi-Fi, vai? Mas os lançamentos, na hora, tinha o pessoal da rádio que mandava para os Estados Unidos, por exemplo, para trazer a novidade, né? Sim, muita gente era com amigos na Varig e tudo mais, esperava o pessoal trazer nas malas. Exatamente. É um troço bem interessante. Sensacional. O lado bom disso é que a tendência naqueles tempos da pessoa que se dizia fã de alguma coisa é que ela fosse fã mesmo, né? Verdade. Hoje tem um monte de trapaceiro por aí que vai ali fazer uma pesquisinha na internet de 3 minutos e sai dizendo por aí que é fã e escrevendo às vezes. Exatamente. Sem saber o que tá falando, né? Porque a pessoa tem um acesso fácil, por exemplo, vai no canal do YouTube, vê quatro músicas sei tudo, não é bem assim, né? Por mais que você tenha o alcance, você não tem a profundidade, né? Você não vai fundo. Certamente. Né? Querido, eu vou te perguntar o seguinte, o teu primeiro livro é um livro sobre poemas, né? O Preço do Sonho, tá? De 96, correto? É, 96. Foi no final de 96. Por aí. Tá. Foi um projeto artesanal, assim, porque eu sempre escrevi e aí a gente fez, tinha até uns poemas temáticos com bandas, com Beatles, baseado. Eu lembro que tem um poema lá do Robert Eu não li. É que eu não li O Preço do Sonho, mas eu ia até te perguntar, fazer um link, tu já começaste respondendo, então, se teve alguma, se foi isso, se tinha influência nos teus poemas de Beatles, né? Claro, lógico. Né, O McCartney escreveu, acho que umas 600 canções, né, e várias delas fazem parte do tecido emocional da sociedade moderna, assim, então fala um pouco disso. É legal porque você ter perguntado isso, porque poucas pessoas perguntam, porque, por exemplo, tinha um lá, que eu tenho até aqui, chama Rubber Soul, mas eu quis explorar desse título, que é, vamos dizer assim, que é uma alma elástica, vai, mas era um termo usado pelos bluseiros, pro blues das pessoas brancas, né, que é a música mais negra. Mas enfim, dá conotação ao poema, a uma letra que estica a alma, né? Pra você alcançar mais, captar mais as músicas, captar mais os sentimentos. Então, tem essa influência do Paul e dos Beatles nisso até. Sim, é basicamente uma flexibilidade, né? Da alma, né? É, exatamente. Muito interessante. E queria me dizer uma coisa assim, me fala um pouco pra gente qual seria assim a diferença do teu livro, como é que tu tivesse que definir assim, em poucas palavras, às vezes o teu primeiro livro sobre o Paul McCartney, que é o Paul McCartney e Todos os Segredos da Carreira Solo, e o teu recém-lançado, que é Paul McCartney em Canções e Discos. Fala assim, qual é muito grande, é muito grande a diferença, porque é o seguinte, o primeiro livro eu comecei a escrever em 2003, mas eu não tinha editora, tá? Ok. Então eu mesmo fiz o design, eu mesmo fiz o que ia ser incluído, e defini que ia ser mais ou menos uma espécie de almanac. Se você for procurar no Mercado Livre, até no, em outras sebas, você até encontra para ter uma ideia, porque ele não está mais em catálogo. Ele tem um capítulo Paul no Brasil. Eu entrevistei pessoas que tiveram contato, etc. Esse livro novo, o que ele é mais interessante? Eu acho, não é porque não estou desmerecendo o primeiro, mas primeiro, uma editora sonora, que é do Marcelo Flores do Michel, eles priorizam, é uma editora só para música, tá? Eles têm os títulos que eles dedicam especialissimamente a canção, aos discos, aos shows, etc. Okay. Então a gente projetou junto. Ia ser mais uma biografia baseada nas músicas e nos álbuns, colocando dentro desse conteúdo mais essa parte biográfica musical. Então, você pega lá, o que a gente estava falando, o Che Guevara foi anterior. Então você tem todo o histórico, descobre por que que o Pipes of Peace, ele é uma metamorfose do Che Guevara, que ele se transformou em Pipes of Peace, né, que era para ser um álbum duplo. E aí você vai saber, pega o disco, toca, você sabe a história de todas as músicas relacionadas com o Pipes of Peace ou o Che Guevara. Com entrevistas, enfim, tem pesquisas, tanto diretamente na fonte, que eu entrevistei, por exemplo, a música Pipes of Peace, vai. Eu entrevistei o James Kippen, que é um que toca tabla, o instrumento indiano. Então ela tem essa parte também da pesquisa que eu fiz ampliada no novo livro. Então é por aí, é mais uma biografia musical, esse a partir das músicas. Você sabe, só assim, abrindo parênteses, assim, um dos discos dele que menos vendeu foi posterior anos depois do Pipes of Peace, foi aquele Press to Play. Foi. Né? Nos Estados Unidos, acho que foi só, tipo, acho que 400 mil discos, alguma coisa assim que ele vendeu. Pra hoje é bastante, acha, né? Eu acho um disco super bom, bem back to roots, assim, né? De volta às raízes, mas que não fez o sucesso, certamente o sucesso esperado. O que tu acha desse disco? O que aconteceu? Eu explico bem no livro, mas dá pra dar um parecer rápido sobre isso. Acontece, mas até a tua opinião, se puder, se tu gosta bastante. Claro, eu gosto. Eu acho que o grande problema foi ter o produtor desse álbum, o co-produtor, né, contratado para produzir o Press to Play, foi o Hugh Padgham, que era o cara que estava estourando como produtor do Genesis e do Genesis pós Peter Gabriel, né? Isso. Genesis já com o Phil Collins de vocalista. Exatamente, com o Phil Collins no vocal. E naquela hora, no meio da sessão do Press to Play, ele ia produzir o Phil Collins, carreira solo, tá? Então ele no Jacket Required, né? Isso. Tá, e meio que nessa correria entre uma sessão e outra dividido e tal, ele acabou também não curtindo muito as músicas que ele ouviu da demo do Paul, então eu acho que rolou um certo... Não foi uma falta de empenho, vai, mas digamos que ele não mergulhou a fundo, talvez para levar o álbum até o fim de uma forma mais coesa. Não abraçou a causa como deveria, né? Não foi coeso. Não é, eu acho que não é um álbum que é bem experimental, interessante em vários aspectos, tá? Mas eu acho que ele não foi o Paul também chegou num momento lá que até ele desacreditou, né? Enfim, acho que as duas partes também pesaram nisso. Isso acabou levando. Sim, desculpa. Não. Uma coisa que eu acho muito interessante do Paul McCartney é que ele não para, né? Quer dizer, qualquer pessoa há 20 anos já estaria, ainda mais um cara faturando, vamos dizer, faturando um quinto do que ele faturou, já teria. A prolificiência dele né, é um troço, assim, a fecundidade da carreira dele é um troço inacreditável, né? Tipo assim, tem cerca de 30 discos solo de estúdio, né? E incluindo, eu dei uns 8 ao vivo, né? Total 47 produtos lançados. É. Isso, qual é o disco, qual é o momento na carreira dele, tá? Que tu achas, pós-Beatles, claro, vamos especificar aqui bem a carreira solo, que tu achas mais, assim, que mais te apetece? É aquela era do Wham? Mas você não tá pedindo pra eu citar um disco, tá pedindo assim uma era. Não, desculpa, a tua ideia é melhor, que fosse mais específico. Tá. Fala um disco. É, porque a era é abrangente, né? Por exemplo, se fosse era McCartney Run, ainda pega 2-3 anos, vai. Uhum. Mas assim, vamos se prestar um álbum. Sempre o Band on the Run é o mais aclamado por razões óbvias, né? O disco é super bem vendido, ele chegou ao primeiro lugar diversas vezes na parada americana. Ele começou mal na parada americana, mas ele foi decolando até o primeiro lugar. Em 74, ele foi lançado em 73, mas lá por junho ele estava em primeiro, enfim. Não dá para discutir o Band on the Run, né? Mas vamos. Um álbum que no início que foi muito massacrado foi o Run, né? Que foi o segundo dele, lançado com o Paul e Linda. Mas hoje em dia, todos os músicos, assim, o Peter Buck, que era do R.E.M., é um disco, um dos que ele mais gosta. Elogia pra caramba o álbum. Vários outros músicos contemporâneos que curtem o Run, elogiado pela crítica atual, entendeu? A crítica também reconheceu que na verdade o álbum era bom. Não como o cara, o John Landau, que virou o empresário do Bruce Springsteen, né? Fez a crítica pra Rolling Stone dizendo que isso daí era o ponto final, né? Mas era uma. Ele representava a decomposição do rock and roll. Eu acho que usou a expressão nadir. Exatamente. É o oposto de apogeu, tipo assim. Exatamente, o oposto. Não tem uma palavra assim que represente em português, mas digamos que ele quis dizer que fosse um ponto negativo. O fundo do poço, diríamos assim, ele disse, né? Hã? Seria mais ou menos como se ele tivesse dito que era o fundo do poço. Não seria tão fundo assim, mas ele quis dizer que quem ouvisse... Era um exemplo, vamos supor que agora o pessoal usa o termo dead rock, né? Rock do papai. Chamar até o Paul Weller, por exemplo, um cara que é super vanguardista, tá também um cara super produtivo, que às vezes chama a música, o cara fala de dead rock, que isso aí é uma crítica tão superficial que... Sim, é a garotada, né? A garotada falando merda pra variar, mas aí continua, querido. E aí o Run, pra mim, é um exemplo de um trabalho fantástico, que é bem explorado no livro, né? Eu entrevistei pessoas que trabalharam no Run, E inclusive o baterista Dennis Sywell, né, que era do Wings, e o engenheiro de som contou uns detalhes também sobre... Não é muito publicado, não é muito comentado, né? E tem uma curiosidade, né? Que o George Martin trabalhou no Run, né? Não é divulgado. O George Martin, só abrindo parênteses, obviamente, é meio que o pai nos estúdios, em termos de estúdio, dos Beatles, né? E mais especificamente do Paul, né? Porque depois que ele... Na carreira solo, o George Martin trabalhou só com o Paul, né? Direto. Tipo uma figura paterna. Ele mesmo disse que, na época que ele morreu, em março do ano passado, que o George não era só um produtor, um cara que alavancou a carreira dele dos Beatles, mas era uma figura paterna, porque continuou sendo muito próximo da família, etc. E o George Martin, sem ser creditado, ele ajudou com os arranjos de Uncle Albert, né? Isso é bem legal. Sensacional. Me diz uma coisa, voltando ao lance dessa fecundidade, de ele não parar de produzir, tem muita gente que fala assim, que como ele produz muito, tem muita porcaria, né? Eu acho que se tivesse colocado, assim, de 100 coisas dele, eu acho que a média de acertos, acho que a porcentagem de acertos deles, quer dizer, meu gosto, né? Tá mais de 80%. Mais de 80%. Achas, por exemplo, que ele fez cá pra nós, por essa quase tara de não parar de produzir, quanto é que tu diria assim, uma porcentagem entre coisas boas na carreira solo dele, né, e coisas ruins? Vou dizer assim, eu não quero citar, por exemplo, Driving Rain de 2001 é um disco legal, mas por exemplo, eu diria que ele é um disco longo demais, poderia ter tirado pelo menos 3 músicas, fica um disco mais enxuto. Talvez ele fosse melhor do que ele é, mas isso é só uma opinião particular, não tem nada a ver com que seja isso, entendeu? Eu concordo que houve exageros, alguns erros nesse ponto. Mas assim, eu acho que essa análise que fala, lançou porcaria, sempre o pessoal vai comparar com os Beatles. Sempre vai comparar com Band on the Run também, que foi o ápice do Wings. Então, quando você Eu acho o Tug of War, por exemplo, eu acho maravilhoso. Então, Você vai procurando aí, é muito difícil, eu acho, você ter uma carreira de mais de 50 anos e acertar sempre, como qualquer ser humano, entendeu? Uhum, uhum. Então, depende do grau de exigência do que você procura. Você quer um povo mais pop, igual você, sempre no top 10, sempre vendendo muito, isso não vai acontecer. E você vai ter gente que gosta ou não gosta, ou, eu gosto mais das baladas, eu gosto mais do povo mais soqueiro, enfim. É difícil agradar, né? Aquele fracasso de bateria que ele estrelou e coproduziu e coescreveu, o Bring My Regards, do Broad Street, né, que é do disco, né, do Mande Minhas Lembranças para Broad Street, eu vi no cinema 3 vezes, pagando, né, e foi, foi um fracasso, eu acho, se ele tirou um baita filme, apesar de ser basicamente um pretexto, né, para videoclipes, mas eu acho o filme bacaníssimo, sem contar que tu poder ver nos anos 80, Felizes da Vida, o Ringo Starr com ele, a Barbara Bach junto, né, o Brian Brown fazer uma participação, quer dizer... Então, me fala assim um pouco sobre, assim, por que tu achas que ele ainda é tão relevante? Não, e ainda só antes de eu entrar nessa, responder sua pergunta, falando do Give My Regards, né? Eu dei uma atenção especial no Give My Regards em alguns pontos, que não é muito bem explicado a origem, como surgiu esse... Na verdade, a ideia era fazer um filme com outro nome, tá? Chamaria-se, acho que até Ben on the Run, né? E era um filme mais com roteirista profissional mesmo, com diretor, mas essa ideia acabou indo por água abaixo. E no fim ele mesmo assume que o grande problema mesmo era ele querer escrever um roteiro. O Paul não é roteirista. Então talvez se esse filme tivesse um roteiro mais ágil, porque a história é interessante. Sim. Do filme. Do roubo dos tapes, né? O roubo dos tapes. É, e isso foi baseado numa história real, eu conto no livro, inclusive. Sim. Né? Então eu acho que se faltou uma estrutura por trás, ele foi. Um pouco falar, eu consigo. Tem como ele é workaholic. Mas tá pra nós, é completamente assistível, né? Por favor. Dá, tranquilo. A música é muito boa, né? Tem, por favor. Mas aí você falou qual é a pergunta mesmo? Por que tu acha que ele é tão relevante ainda hoje? Ah, porque ele é relevante. Faz parte daquela pergunta. Você acha que ele fez muita besteira? Se ele tivesse feito realmente, eu acho que ele não teria multidões. E eu conheço pessoas, assim, de 20 anos ainda, 18, que adora carreira solo. Então isso daí é muito... melhor? Isso daí eu deixo de lado. Eu acho que o que vale mais mesmo hoje com um cara com 75, que é... Ele realmente, vamos concordar, ele chegou num ponto bem extremo da vida pra qualquer ser humano, né? 75 anos. Então não dá pra ficar exigindo o cara fazer, vamos montar um Abbey Road de novo. Então acho que tem que mais aproveitar o cara no que ele tá aí, o que ele oferece, né? Certamente. Eu acho que é por isso a relevância. Olha, eu fui no show aquele do Maracanã, o primeiro show no Brasil, lá, isso. Eu tava lá também. O Collor era o presidente até. Sim. E o show foi maravilhoso e, sei lá. Então, quer dizer, aquele show legal. Maracanã não vai dar pra bater nunca, né? 200, quase 200 mil pessoas. Exatamente, né? Foi o show dele mais visto, né? Foi. Da carreira dele. Ele é recordista, assim, tá no Guinness até hoje. Vai ser impossível ser batido, Maravilha. E me diz uma coisa, querido, assim... vamos pular agora um pouquinho, também escreveste 2 livros, que eu até citei, sobre o U2, né? Eu não vi os shows recentes dele no Brasil, mas eu estava morando nos Estados Unidos quando eu vi o original Joshua Tree. Ah, você viu? Eu vi lá até no Long Beach Arena, e por sinal até naquele filme U2, Rattle and Hum, né? Que é basicamente documenta esse período na vida, eu apareço no filme, eu sou uma das 30 mil pessoas, das 20 mil pessoas, acho que era 16 mil, ali no Long Beach Arena. Então, Califórnia, né? Exatamente, na Califórnia, exatamente. A gente não fala aqui, obviamente, só sobre coisas que a gente gosta, mas primeiro coisas que a gente admira, né? Que eu admiro, essa proposta... Eu não sou fã do U2. Nunca fui assim, eu admiro, tem algumas coisas que eu gosto, mas eu não sou grande fã. Eu sei que tu és fã. Fala um pouco desses teus 2 livros e o que, que te fez ficar fã do U2. O U2, assim, é como... não tem essa tão... Não é tão enraizado como foi com os Beatles, pela questão familiar que já nasceu daí. Mas, por exemplo, aquela coisa, ouvi primeiro, acho que as primeiras coisas cativaram foram New Year's Day e Sunday Blood Sunday, que estouraram muito na foi os 2 anos antes de Pride, In the Name of Love, que esse realmente alavancou, mas esses já foram 2 hits bem exibidos em programas de videoclipes, vai, Uhum. Tá? Que a gente depende. Foi o passaporte deles nos Estados Unidos, na verdade, não? Sunday, Bloody Sunday. É, exatamente. E a gente dependia desses programas de videoclipes que passavam. Não tinha YouTube, não tinha internet. Uhum, dependia da TV. Então, acho que fascinado pelos clipes, assim, tocar War, né? Foi sucesso. E depois voltei a pegar mais. Eu curti a fase. Eu achava meio estranho as músicas, meio estranhas as músicas do Joshua Tree. No início não era fácil de ouvir, por exemplo, With or Without, aquela guitarra com delay e tal, né? Mas logo fez sucesso. Mas, sem contar o terror super triste e pesado das canções, né? Pra ser pop, assim, rock, assim, de pegar... Sempre achei pirado tocar em festa retrô no Brasil e o tio, como se fosse alguma coisa dançante. Sempre achei pirado isso. Exatamente. Mas aí, em 91, eu dei uma guinada boa, porque o Action Baby com... The Fly, Even Better Than Real Thing, se combinou com o que ela era mais roqueira, né? Então, a partir daí, fui colecionando mais, comprando os discos, enfim. Vi todas as passagens dele pelo Brasil, todas as turnês. Exatamente, tá. E aí, teve essa impulsão de escrever o livro também na mesma editora que eu fiz do Povo. E o outro foi um livro artesanal, que eu entrevistei muitos fãs, que eu fiz uma produção assim, que foi independente, não minha, mas uma pessoa boa, quando foi uma editora. O artesanal é o Na Rota da BR-2? Exatamente, esse livro... 2011, acho que é 2011. Fala sobre todas as passagens dele pelo Brasil, pela lente dos fãs, experiências com o Bono, com a banda, enfim. É uma bem interessante, assim, né? Mas mais um livro de histórias, assim, conta aqueles escândalos de vendas em coisa. Só te interromper, e o anterior, que é de 2006, que é o História... Canção por Canção, História, né? E Canções Comentadas. Ah, esse é bem focado nas canções. Mas ele é bem assim, ele é um livro que não chega aos pés, assim, desse novo do Paul, que também é focado nas canções, tá? Ah, tá. Porque ele é um livro mais enxuto. Tanto que agora, antecipando, a gente planeja em fazer um do YouTube nesse mesmo formato do Paul que lançou, que tá agora nas lojas, né? Inclusive acabou de chegar na loja uma edição de luxo desse do Paul, né? Quem se interessar agora pelo Natal, tem uma caixa, é uma caixa meio prateada, que vem um CD Pure McCartney, uma coletânea dupla, né? O livro, cartões postais e fotos, né? Uau! E quer dizer que, porque esse teu livro mais recente do Paul McCartney, se eu não me engano, tem tipo 664, 664 páginas. Quer dizer, agora tá ampliado ainda? Não, o livro é esse, ele tá na caixa. Ele é parte de um kit, como eu diria, tá? Você compra essa caixa, tem um livro, CD, postais e fotos, né? Uau! É bem legal, um presente de Natal, assim, que quem não comprou o livro já pode até encomendar, né? E querido, como é que as pessoas, quer dizer, as pessoas acham em livrarias, né? Físicas, no Brasil, sim, que mais, assim, fala, na internet, dá uma central, você assim, pra pessoa achar. Na internet, é fácil de achar. No site da Livraria Cultura e Saraiva, principalmente, que são os principais. Tem na Americanas também. Na Americanas Submarino. Pode encomendar por lá. Em lojas físicas aqui em São Paulo, tá a Livraria Cultura, na Saraiva. Eu acho que na Nobel também deve estar. Então, tá bem distribuído, sim. Tá. Tens um site teu, um blog teu, que a pessoa possa entrar em contato, assim, ou não? Não, acho que pode entrar em contato comigo... Tem o meu Facebook, né, que é Cláudio Dirani, né, no facebook.com Cláudio Dirani, ou pode ser pelo e-mail também. Eu não tenho blog, assim, porque eu trabalho, eu trabalho numa emissora de rádio, assim, o nosso contato é mais pela rádio, da mídia pela rádio, Entendi. Mas, assim, pelo e-mail eu posso responder perguntas, assim, sem problema nenhum, pode... Tu queres deixar teu posso, e-mail? Posso deixar o e-mail, posso deixar. Por favor, fala aí. É CL, de Cláudio, né? E o meu sobrenome, Dirani, D-I-R-A-N-I, @gmail.com. Tá, não tem ponto, né, entre o CL e o Dirani, não, né? Não, é tudo junto. Tá, tá. E só antes de terminar, assim, não tem nada a ver com música, mas assim, um dos grandes amigos do meu pai, tá, e eu fui criado indo num ortopedista aqui em Porto Alegre, de nome Mário Dirani. É teu parente? Ah, não sei. Porque se não tem muitos Dirani no Brasil. Não tem muito, não tem muito. Mas de repente até pode ter alguma ligação, mas assim, de imediato eu não saberia te responder. Porque é um sobrenome assim que não é tão comum, mas eu já conheci pessoas Dirani assim que não tem exatamente total conexão com a minha família, entendeu? Entendi. Mas vai que é, né? Vai ver que é o Buda pequeno. Cláudio, eu queria te agradecer de coração. Deixa eu só repetir, então, os nomes aqui, tá? O teu livro primeiro de poemas não se encontra, né? Não se encontra. Eu acho legal, precisa destacar para venda mesmo, o do Paul, o atual, tá. Porque os outros não estão em catálogo. E o próximo tá, do YouTube, o do YouTube se acha fácil ou não? Não se acha. Todos estão esgotados, todos. Tá, então queres que eu enfoque então mais no atual, né? É, porque acabou de sair, tá fresquinho, ele saiu exatamente 14 de maravilha. Outubro, maravilha, né? Gente. Então, Mestre... E hoje, Masters, 14 né? ou 13? Hã? Hoje é 14? Nossa, 14 de novembro, né? Hoje é 14. Então, faz exatamente um mês que o livro saiu, exatamente hoje. Tá, então, gente, ó, o nome é Masters, né, dois pontos, Paul McCartney em Canções e Discos, tá? Então vocês... Por favor, vão atrás aí que, nossa, é um presentão, e legal ter que fazer esse link até com o Natal, que eu acho que é um presentão mesmo. É, e tem a caixa que saiu junto com essas coisas que eu acabei de te falar também, que é uma outra opção, né? Se você for presentear uma pessoa com um CD do povo junto com um livro, ele já, por exemplo, tem história, nesse Peter McCartney tem Molas Quintal na coletânea, né? Que foi o single mais vendido do povo. Então tem toda a história, tem o pessoal que tocou nessa música, na Gaita de Fole, né? Onde ele gravou a livre essa parte da música, muito legal. Querido, muito obrigado pelo teu tempo. Quem que agradece sou eu. Tá? E um grande abraço pra ti. Um abraço, gente. Cláudio Girani, tá, gente? Agradeço todo mundo aí da rádio, obrigado pela oportunidade, então. Grande abraço, queridão. Tchau. Marco Antônio. E aí? Paul McCartney não envelhece, não adianta. Não, é conservado em formol. Um abraço pra um você. Um grande abraço. Até sábado. Até sábado. E, gente, obrigado pelo espaço de novo. Tá? Um abração. Sábado juntos. Abraço tá bom, a você. Até mais. Tchau.